para verificação e identificação, autorizada chegada Amã, desça para 4 mil pés, vou direto Duna. Ajuste 1020. Paulo Salvador, são 3 horas 3, com 1954 a bordo, 3 horas 53 de autonomia, treinando Campinas, pronto para o táxi. Estão 3153, táxi via parte 1 no Índia, ponto espera, chame a torre no 86, ajuste 1020. Táxi autorizado via parte 1 no Índia, ponto espera, da 10, chame a torre 1186, com 1020 ajustado, 3153. Salvador, bom dia, eu sou 3153, ponto de espera da 1-0, pronto para decolar. 3153, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0, o vento 1-6-0 graus com 1-0 nós. Tenha decolagem autorizada, eu sou 3153. Whisky, desça para 2 mil pés, ajuste 1020, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2010, gente, reportar estado. Bradesco Delta, informação em curso Oscar. Informação em curso é Quebec. Manati, mil pés da coluna 7, curva direita, corredor Axé. Transponder 0125, controle 1208, torno 186. Salvador, bom dia, até 3153. Decola a pergunta da El, passa 2000 pés. Então, 3153, bom dia, contato radar, sabe, mantenha 360, após 2000, voa Leda. 360, após 2000, voa Leda, 3153. Papa Romeu, uísque, bravo uísque, desce para 2000 pés, ajuste 1020, autorizado ILS, reporta estabilizado. Vai cortar estável 2020. Papai Romeu, uísque, bravo uísque. Uísque, bravo uísque, completa final, chama Torre 1, 186. 186, bom dia, obrigado. Torre de controle de Salvador, bom dia, Papai Romeu, uísque, bravo uísque, passou Duna, fui, aliás. Uísque, bravo uísque, bom dia, continua a aproximação, reporta o marcador externo embaixo travado. Reporta no externo, puxa aqui, tem uísque, bravo uísque. Saudações, Terno, baixou e travou as rodeirinhas Whisky Bravo Whisky. Whisky Bravo Whisky, ciente, autorizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus com 07 nós. Livre pouso, pista 10, Whisky Bravo Whisky. Azul 4208, bom dia, informação em curso Quebec, Recife, aprovado nível 370, via Peruí 58, decola da pistão no zero, perfil de saída pública, transição Caju com curva esquerda, transponder 5062, controle 120, decimal 80. Autorizar então, Recife 370, decolagem da... Primeira curva esquerda, Peruí 58, conforme o plano, Whisky Bravo Whisky no solo aos 34, libera a direita e chama o solo 121, decimal 9, confirmando a Aerostar. Agora 1-2-1, antenado 1-3-6-2-1, bom dia, bom dia. Conta 3-6-6-3, informação Quebec, bom dia. 3-6-6-3, bom dia, aciona a identificação, desce para 4 mil pés. Ajuste em Salvador 1-0-2-0, chegada bomb. Descer para 4 mil pés, 1-0-2-0 na bomb, da 3-6-6. Então 3663 sem restrições de velocidade. Sem restrições de velocidade, então 3663. Autorizado o táxi, reporta no ponto de espera da Oscar para ingresso na 117, o Mike Eco Delta. Oceana 6200, acionando a identificação 10050, chegada a Mares. Identificou 050, Oceana 6200. Bom dia, estão 3179. Prossiga para o solo. Qual a previsão da subida aqui, por gentileza? Estão 3179, informa que eu não tenho plano no sistema, só poderia confirmar nível e destino? O nível 340, destino é Guarulhos. Ok, ciente, provável saída da Euleda após direto bridge. Da Euleda bridge. Ok, obrigado, hein? Whisky Bravo Whisky, autorizado cruzamento a 17. 00, autorizaria para o Duna ou Itata? Quem com Delta linha e mantém cabeceira no 7. Dois, eu mantenho o preço da chegada, 200. Autorizado alinhar e reporta pronto para decolagem, Mike Eco Delta. Pode continuar via para 2000, tá 3663? Tá 3663, autorizado, 2000 pés. O ajuste no 020. 2000 pés no 020, tá 3663. 17, o vento 170 graus com 099, Mike Eco Delta. Oceana 6200, reduz para 220 nós. Está reduzindo para 220 nós, Oceana 6200, como número 2 ainda? Afirma. Ok. Controle Salvador, Oceana 6225. Oceana 6225, aciona a identificação, desce para o nível de voo 060, chegada bom. 060, chegada bom, Oceana 6225, identificou. Mike Eco Delta decola aos 4-3, prossegue com a proa do farol de Itapuã, chama o controle 120.8, bom voo. Tem 128. papapá, Mike Eco Delta. Papapá, Mike Eco Delta, bom dia. Uno mil pés, ajuste 1020, direto Manati, reporta livrando as pés. Solo Salvador, Azul 4208, estacionamento, posição 03. Azul 4208, livre acionamento, chame para o táxi, portão 03. É 6200, desce para 3 mil pés, ajuste 1020, reduza para 1.80 nós. 3 mil pés, está reduzindo para 1.80 nós, 1.020, chame 6200. Poderia confirmar a posição do tráfego? O tráfego está na sua posição de 12 horas, 2,5 milhas, rumo oposto é um Airbus 320. Afirmativo, obrigado. Good morning, Ground American 980, push off gate 11, please. American 980, Quebec information, red to copy. Yes, ma'am, go ahead. American 980, clear to destination, Serra Bravo, Romeo, Foxtrot, flight level 330, via Perisk 58. Take off from runway 10, after departure, left turn. Puka departure, Alpha Romeo uniform transition, call code 5047, departure control frequency 120.80, clear to start up, comrade to push back and the read back please. American 980, understand that the flight level 330, runway 10, left turnout, the Puka departure with the Alpha Romeo uniform transition 5047, 12080 for departure, and understand clear to push and start, American 980. Roger, via Paris 58, American 980. Okay, we copy Upper Whiskey 58 for American 980. American 980, ready back, score right, call me right to taxi. Okay. 5 vai reportar estabilizado, deixando 6200. Alô Azul 4208, pronto, táxi, 80 a bordo, 3 horas e 22 de autonomia, Fernando Natal. Azul 4208, Índia, ponto espera, chame a torre no 86, ajuste no 020. Índia, Bahia, no ponto de espera 186 do 4208. Estabilizado, tá 3663. Tá 3663, completa final, chama torre 1186. Tá 3663. Oceané 6200, desce para 2000 pés, autorizado ILS, reporta estabilizado. O tráfego informado está 7 milhas à sua frente, com 160 de ground speed. Autorizado 2000, vai reportar estabilizado. Oceané 6200, está sentindo o tráfego, tempo de queda. 6200. Uno 922, aciona a identificação, desce para 050, chegada Mari, reduza para 2309. 50, chegada Mari, reduza para 2309. Ponto de espera da 10, pronto. Ciente, mantém o ponto de espera, o azul 4208. Passando Simbra, tá 3663, baixado e travado. Ciente, tá 3663, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, o vento 160 graus com 12 nós. Autorizado pouso na pista no zero, tá 3663. 186, 6200.